o processo. O Tribunal de Justiça estava repleto de gente curiosa para assistir ao julgamento do falso príncipe que havia enganado toda a cidade de Paris. O juiz observou o corpo de jurados e ordenou que entre o acusado. Benedetto entrou. Sua fisionomia não mostrava qualquer preocupação. Ao contrário, parecia um tanto alegre. Seu nome completo? Perguntou o juiz. Benedetto olhou em volta como se estudasse o ambiente. Excelência, não sei o meu nome verdadeiro. Nasci na noite de 27 para 28 de setembro de 1817, em Auteuil, um lugar próximo de Paris. Ao ouvir essas palavras, Villefort olhou para Benedetto como se visse um fantasma. Profissão. Sempre fui ladrão. Agora sou acusado de assassinato. A pequena multidão que assistiu ao julgamento com interesse começou a rir do descaramento do réu. Seu nome? Perguntou o juiz bastante irado. Não sei o meu verdadeiro nome, mas posso dizer o de meu pai. Ele se chama Villefort. Um tumulto agitou a sala. O juiz bateu o martelo e exigiu silêncio. Silêncio! O senhor tem alguma prova do que está dizendo? Perguntou o juiz. Somente a minha palavra. Quando nasci, meu pai quis livrar-se de mim e colocou-me dentro de uma caixa que pretendia enterrar no jardim de Auteuil. Um homem que o seguia há bastante tempo para vingar-se de uma condenação injusta imposta por meu pai a seu irmão, esperava-o no jardim e, assim que teve uma oportunidade, apunhalou-o. Depois, pensando que a caixa continha algum tesouro, pegou-a e fugiu. Mais tarde descobriu que havia dentro dela uma criança e não teve outro remédio senão levá-la consigo. Assim fui criado pela cunhada desse criminoso. Mas quem era sua mãe? Perguntou o juiz. Não sei. Ela pensava que eu estivesse morto. Somente meu pai é culpado. Ele fez de mim um criminoso. Nesse momento, um grito desesperado de mulher elevou-se da plateia. Eu tenho as provas. Eu posso provar. Era a senhora Danglars. Ainda quer as provas, meu pai? Gritou Benedetto para Villefort, que parecia uma estátua de pé. Não, não precisa. Murmurou como se segurasse um enorme peso sobre os ombros. Depois saiu cambaleando pela rua, sendo seguido pelos olhares assombrados de todos.